sem cores. Hoje só minha presença parece o feed de você. Temos a mesma aparência, eu não falo de visual. Há uma sintonia, alguns itens são essenciais ou não completam o meu dia. Horas são perdidas e eu não posso perder tempo preta. Tem dias que te deixo pro papel e caneta, cê sabe, né? Mas daí o resultado, uma prova que prova que eu tô ao seu lado. Meus versos começam quando eu penso em coisas boas e se enxerga em você, vi em poucas pessoas. Lógico, nunca foi tão intenso. Quando eu tô ao seu lado, eu peço Deus para esse momento. Seguro sua marra, admiro sua garra, mas sinceridade, prefiro quando tudo acaba em farra. Copos pela casa, mal bagunça e nós na cama. Depois de tudo, cê ainda acorda e fala que te ama. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa nosso momento, é isso. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa nosso momento, é isso. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa. Café, o bully sente falta depois que cê chegou aqui. Isso não paga o alívio que eu senti pra ti. Uma canção não retrata meu sentimento, mas para. Imagina o momento, sente o vento, giar da vitrola tocando Jorge Ben. Que nega é essa? Jorge, eu não sei também. Meu eu completo se vê quando estamos juntos e pronto. É uma história e sim, vai muito além dos contos. Se fosse conto seria eu, homem de lado sem coração. Depois que cê chegou mudou toda a minha visão. Infelizmente preta, nossa estrada nunca foi de ouro. E não importa, faremos tijolo por tijolo, com calma aproveitando cada momento vivido. Você sabe que quero levar isso pra sempre comigo. Mãos da terra, plantação dos sonhos por qual lutamos. E por fim saber que juntos conquistamos. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa nosso momento, é isso. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa nosso momento, é isso. Um chiar de disco, minha lei de risco, luz baixa, completa. Paixa, comprei. Mãe, te amo.